esqueceu de um homem que aqui viveu e que falou de coisas que em breve iriam acontecer. Porém chegaram as guerras de paz, filhos e nações. Pessoas não se entendem mais. Qual é a solução? Outros e também assim não entendem por quê. Jesus morreu por ti, por mim, porém eis a resposta. O amor tão infinito que só Jesus, o Cristo, pode te oferecer. Só Jesus pode te dar, que é a salvação.